oração do Pai Nosso. Em algumas versões, o título é a oração dominical. Em outras, pode ter a oração modelo. Essa oração mesmo. Vamos fazer essa leitura. Depois nós oraremos mais uma vez, traremos a mensagem. Prestem bem atenção. Bom, você que tem seu boletim, fique à vontade para fazer suas anotações aqui, levar para o seu gás, para enriquecer sua discussão lá e o seu aprendizado. Vamos lá. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós pedimos que a tua mensagem, a tua palavra possa entrar no nosso coração, possamos ser desafiados por ela e que haja crescimento em nosso ser, Pai. Que haja crescimento de temor ao teu nome e que a nossa fé seja regada, que ela venha crescer a partir dessa mensagem. Revela o teu Filho nos nossos corações, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vou contar uma história. Eu já contei em uma das quartas-feiras que nós estudamos sobre os valores da nossa igreja. Grande guerra mundial acontecendo e o exército norte-americano, nas noites de pausa para descanso e estratégia, numa dessas noites, um general lá decidiu fazer uma coisa diferente. Ao invés de apenas descansar, ao invés de estabelecer contato via rádio com a sua base lá nos Estados Unidos, ele decidiu utilizar esta mesma conexão com os Estados Unidos para transmitir não só o que estava acontecendo na guerra, quantos feridos havia, quanto de vitória já havia sido conquistado, mas ele decidiu então juntar aqueles soldados com dotes musicais, formou um grupo musical, conseguiram de alguma forma, de algum jeito, um piano. Obrigado, Léo. E decidiram: nós vamos transmitir para o nosso país um programa simples de rádio e vamos transmitir uma boa música a um bom tecladista, um bom jazzista aqui, toca muito bem o jazz, aquele outro soldado ali gosta muito de cantar, o outro toca nisso e naquilo outro, coloca o que tiver para colocar, capacetes de soldados mortos, alguns furados para que dessem uma nota mais aguda, outros sujos de barro para dar uma nota mais grave, juntaram tudo que podiam juntar para formar uma bateria, um piano, o que pudesse. Juntaram, marcaram a noite. Uma noite anterior, estabeleceram o contato e disseram: amanhã, quando tivermos uma trégua, nós vamos fazer fluir deste campo de batalha, de morte, algo de vida, música. E eu quero que vocês aí nos Estados Unidos possam retransmitir esta música, este programa, para todos, a maioria dos habitantes. Quem tiver rádio em casa, anuncie na televisão que eu quero que todos possam ouvir a música que nós faremos brotar aqui desse lugar de morte. Hora marcada, piano afinado, bateria composta. Chegou o momento. Estabeleceram o contato com o rádio, checaram, estava tudo ok, e começaram o programa. Começaram a tocar, começaram a falar sobre o que estava acontecendo, e o irmão começou a cantar, cantando músicas belíssimas, todos os soldados se emocionando, lembrando de suas famílias, de seus filhos e esposas que havia deixado na sua terra natal. E o programa vai por 15, 30, 45, uma hora, e chega duas horas de programa, e eles decidem finalizar o programa, deixar tudo ok, para no próximo dia continuar o contrário daquela belíssima música e programa. E o que acontece? Eles acabam com tudo, guardam o que tem que guardar, continuam a batalha. Quando eles retornam para os Estados Unidos, eles chegam e a primeira coisa que eles perguntam para os seus superiores é: vocês gostaram? Retransmitiram à nação? Como foi que respondeu a esse programa? Nós conseguimos de alguma forma tocar os nossos entes? Como foi? Como é que eles receberam? Como os Estados Unidos dormiu naquela noite? E o seu superior olha para ele e diz: nós não recebemos sinal alguma aqui. Não foi estabelecida a conexão, ninguém ouviu nada de nada, ninguém ouviu som, nada. Imagine então a frustração daqueles soldados ao saber que tão elegante música, que tanto esforço, não tinha chegado aos ouvidos norte-americanos. Por que eu estou contando essa história? Porque às vezes as nossas orações parecem ser música perdida pelas conexões desfeitas da vida. Muitas vezes a nossa oração parece que não chega aos ouvidos de quem deve chegar. E pior ainda é a consciência, ou às vezes até enganado ingenuamente, de que ninguém me ouve, Deus não me ouve, minha oração não passa desse teto. Como naqueles soldados, possivelmente muitos de nós aqui têm uma frustração por não ter a confiança de que sua oração é ouvida, levada em consideração e respondida por Deus. E aí me vem a pergunta: se nós tivéssemos um modelo de oração que sempre que fosse orada chegasse aos ouvidos de Deus, se nós tivéssemos alguns princípios que, se colocados nos nossos momentos de orações, eles chegassem certamente a Deus, se tivesse alguma coisa, ou se Jesus, será que Jesus deixou algum modelo de oração? E a resposta é o Pai Nosso. Pai Nosso é esse modelo que contém os princípios da oração que chega aos ouvidos de Deus. Agora, tem um problema, como sempre tem. Quando se deixa um modelo, corre-se o risco de formalizar o modelo e perder o coração e os princípios do modelo. É errado orar o Pai Nosso? Não. É errado orar o Pai Nosso? Sim. Em que sentido é e em que sentido não é? Logicamente, se o Pai Nosso for orado, meditado, com coração, fazendo de cada palavra e petição as petições do seu coração, verdadeiramente, fazendo desta oração a sua oração, com inteireza de espírito, assim é a oração. Agora, se a oração do Pai Nosso são palavras repetidas e repetitivas, formalidade nua e crua, não serve. Então, já que nós sabemos que podemos orar este modelo de uma maneira satisfatória, vamos então mergulhar nessa oração do Pai Nosso, já que é uma oração que Jesus deixou como sendo um modelo, para que a gente estude, arranque os princípios, coloque nas nossas orações, e aí nós possamos orar corretamente, vamos dizer assim, orar de acordo com a vontade de Deus. Então vamos à oração do Pai Nosso. Ela inicia um termo que é chave no Novo Testamento. Prestem bem atenção. O que faz o Novo Testamento ser novo e ser diferente em essência do Velho é o termo Pai. No Antigo Testamento, o judeu não se apropriava desse termo e não fazia uso comum desse termo se relacionando a Deus. Deus era, e como é? O Criador, o Todo-Poderoso, o Sustentador da vida, o Senhor da guerra, Senhor forte nas batalhas, o El Shaddai, o Adonai. Para o judeu é isso. Aí o Novo Testamento vem e traz o Deus Pai. E quando nós oramos e nos referimos a Deus, usamos a expressão Pai, o que nós estamos querendo dizer? Que Deus, apesar de ter e ser tudo o que Ele é, apesar de ter todo mundo para controlar, todas as leis que os homens correm para descobrir, todo o universo e as galáxias ainda não visitadas, todas as estrelas conhecer pelo seu nome, assim como os grãos da areia, apesar de ter tudo isso, nós podemos dizer que Ele é Pai, que Ele se preocupa conosco, não como coisas, não como mais um, não como mais uma criatura, mas se preocupa conosco como filhos. Nada na criação dEle tem a importância que tem os seus filhos. Para um pai, nada é mais importante e valioso do que o seu filho. Então Jesus o que está dizendo? Quando você for orar, chegue com o coração de filho, com o coração confiante. E por saber que Ele é Pai, às vezes nenhuma palavra é necessária. Às vezes, por saber que Ele é o nosso Pai, basta-nos, quando Ele chegar do trabalho, corrermos e agarrarmos suas pernas e apertarmos. Só isso. Só chegar e estar ao lado do Pai já é muito em nossa oração. Só em trazermos para o nosso relacionamento com Deus a paternidade, a certeza de que eu sou seu filho, e de que se eu pedir pedra, se eu pedir pão, Ele não vai me dar pedra, se eu pedir peixe, Ele não vai me dar serpente, isso já traz confiança à minha oração, e eu posso entrar com intrepidez na presença de Deus. Um filho que chega para falar com o Pai, com certeza de que será ouvido. E adicionado à palavra Pai, Ele diz que esse Pai não é Pai de um único filho, Ele é Pai de muitos filhos, Ele é Pai nosso. Para que a gente na oração não se esqueça de que ao nosso redor há outros filhos. A oração sempre é bom que se refira àquele que está ao nosso lado, porque não adianta amar a Deus se não amar o próximo. Não adianta se chegar diante de Deus sem se referir ao próximo que está chegado em mim, próximo de mim. Ele coloca a palavra nosso para que a gente se lembre que o que nós pedirmos, não peçamos só para nós. Venhamos a pedir para os nossos irmãos. E por que Ele diz que estás nos céus? Pai nosso, que estás nos céus. É para nos dar a confiança que, estando no céu, Ele está no controle. A expressão que estás no céu quer dizer que Deus, apesar de ser Pai, Ele é o controlador e criador e mantenedor de tudo. Então, se eu, como filho, peço ao meu pai alguma coisa para o meu bem, para o bem do meu próprio pai, ele, como sendo aquele dono de tudo, que está no céu, que tem o controle de tudo, ele pode facilmente nos dar. É para isso que essa expressão está aqui. Para que a gente não se perca aqui, mas percebamos que esse Deus é um pai dono de tudo. Nada, nada, nada ele não pode fazer. Sendo da sua vontade, ele o fará, ele concederá. Ele está no controle, ele está nos céus, ele tem tudo em suas mãos. Então, só a ele nós devemos recorrer como um pai, pedir para nós, orar a ele, no contexto comunitário também, e sabendo que ele é dono de tudo e que ele pode nos dar se for para o nosso bem. E aí, gente, a oração do Pai Nosso vai se dividir em duas partes agora. Três petições que dizem respeito a Deus, à soberania de Deus, e depois três petições que têm a ver com a gente aqui. Mas primeiro, na oração, as três primeiras têm a ver com o reino de Deus. Que princípio é esse? Nas nossas orações, o primeiro, a primícia, o mais importante, é glorificar a Deus. Depois, eu lembro de mim. Primeiro é exaltar a sua majestade, entrar no trono da graça, não para roubar nada de lá, mas para reconhecer que o que tem lá é magnífico. Depois disso, eu. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro a sua exaltação, depois o referir-se a si. Então, as três primeiras petições que têm a ver com Deus. Vamos lá para o texto. Qual é a primeira? Qual é? Quem pode dizer? Como? Santificado seja o teu nome. Primeira petição que tem a ver com Deus. O que quer dizer isto na oração do Pai Nosso como modelo? Santificado seja o teu nome. O nome, no Velho Testamento, antigamente, ele tinha mais importância do que tem hoje para nós. O nome, ele era dado de acordo... Deixa eu dizer assim. O nome, ele era dado de acordo com a personalidade da pessoa, ou ele mudava quando a personalidade da pessoa não estava mais de acordo com o nome dela. Várias e várias pessoas mudaram de nome. Então, no Antigo Testamento, quando se dava o nome à pessoa, é porque o pai queria que ela fosse aquilo que o nome é. Então, o Paulo mesmo, depois que cegou e encontrou a Cristo, mudou de nome. Jesus mudou o nome, porque o nome dele já não era mais o nome velho, era o nome novo, era o nome que significava aquilo que ele era agora. Jacó e tantos outros, Abraão, Sarai, Sara, muitos outros. E quando se fala no nome de Deus, quando a Bíblia fala no nome de Deus, não está se referindo a se referir a Deus, está se referindo à essência de Deus. Quando diz que o Senhor é o El Shaddai, é o Todo-Poderoso, é porque Deus tem na sua essência e na sua personalidade todo o poder. Quando se diz que Ele é glorioso, é porque Ele é glória. Quando se diz que Ele é um santo, é porque Ele é santo e separado de toda imundice e pecado. Então, quando na oração do Pai Nosso, Jesus diz que a nossa primeira petição, como princípio, como modelo, deve ser santificar o nome de Deus, o que é que Ele está querendo dizer? Para que nós venhamos a exaltar a glória e os atributos de Deus. Levar em consideração na nossa oração que Deus é magnífico e reconhecer isso dele. Na oração, nós não vamos para dar nada a Deus. Nós não vamos dar a glória a Deus. O que nós vamos é reconhecer, porque tudo já está nele, ele é suficiente, nele não falta nada, nele tem tudo no seu mais alto grau. Então, quando se chega para orar, se reconhece em primeiro lugar que o nome dele, a pessoa dele, os atributos dele, o que ele faz é santo, é perfeito, é da maneira mais sábia possível. Isto deve estar na nossa oração, a exaltação da pessoa de Deus em primeiro lugar. Orar para reconhecer que o nosso Pai é Pai de amor, de graça e de misericórdia. Segunda petição, o que diz o texto? Podem dizer, gente, o que diz o texto? A segunda petição, a primeira: santificado seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Segunda: venha a nós o vosso reino, venha o teu reino. Segundo princípio, a segunda petição que tem a ver com Deus. O que se requer aqui, ou o que se explica, o que a gente pode explicar daqui? É a oração para que o reino de Deus possa descer a nós. O que acontece? Quando Jesus veio à Terra, a Bíblia diz que ele inaugurou, ou que ele trouxe, o reino de Deus. Quando Jesus veio, ele instaurou, começou o reino de Deus. E todo reino tem um rei, todo rei tem os seus súditos. Nós somos os seus súditos, Deus é o nosso Senhor. A oração diz que, apesar do reino de Deus estar instaurado, ou estar já no nosso meio, a oração é para que esse domínio e esse reino dele entre no nosso coração. E nós cantamos agora: deixe o reino vir para o seu coração. O reino de Deus já está aí, Deus é Senhor, Ele é Rei, Rei de majestade, Rei exaltado. O Salmo 93 diz que Ele é Rei vestido de majestade e glória, que sua roupa, diz lá, são santas, puras. O Rei está aí. O fato é que a oração pede para que a gente peça que este Rei que já reina sobre o mundo possa reinar nos corações dos homens, para que haja cada vez mais súditos, e havendo cada vez mais súditos, haja cada vez mais reconhecimento da glória de Deus. Se houvesse apenas uma pessoa que desse glória a Deus, haveria apenas a glória de uma pessoa a Deus. Mas a petição é para que cada vez mais haja pessoas para reconhecer a glória de Deus, que haja mais pessoas onde o reino entrou e mudou a vida. Essa é a segunda petição. Primeiro, exaltar o nome de Deus. Segundo, que esse reino de amor, onde Ele é o Rei, chegue nos nossos corações. E terceiro, qual é a terceira petição que se refere diretamente a Deus? Seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade aqui na terra. E Ele explica como é feita no céu. O que se quer é que nestes que o reino chegou, este reino possa fazer com que esta pessoa que carrega o reino possa ser um cumpridor, aquele que cumpre a vontade de Deus. A oração é para que aqui na terra, cada vez mais, se instaure o reino de Deus de uma forma que as pessoas venham obedecer, a se dobrar diante de Deus, assim como é no céu. A Bíblia diz que no céu tudo dá glória a Deus. Os anjos são 24 horas reconhecendo a luz de Deus, a majestade do Senhor. A oração aqui está dizendo: como é aí, Senhor, que a glória não para, que teu nome é exaltado, que os anjos cantam 24 horas, faz com que aqueles que carregam o teu reino no coração façam isso também, e te obedeçam e cumpram os teus mandamentos. Essa é a oração, essa é a terceira petição. Nós temos aqui então, na oração do Pai Nosso, um modelo, princípios. Primeiro, Deus. Segundo, eu. E nesse primeiro Deus, 1.1, exaltar a majestade de Deus. 1.2, pedir que o reino de amor dele se instaure em nossos corações. 1.3, que a vontade dele seja feita nestes que carregam o seu reino no coração. E agora ele vai partir para a segunda parte da oração do Pai Nosso. Agora tem a ver com a gente, tem a ver conosco. Versículo 11, a primeira petição qual é? pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É interessante que ele usa a palavra pão. E o que é pão? Não só de pão ninguém vive. Não só de pão viverá o homem. Pão aqui representa... Pão é um alimento essencial. Todo mundo come pão. Ainda que seja com ovo, com queijo, com o que quer que seja, ou com manteiga, ou margarina, ou como nos meus tempos de adolescência, com ketchup, com maionese, com bolo dentro. Quem gosta de pão com bolo? Pão com bolo, pão com bolo. Levanta a mão. Eita, a Rossana gosta também. Pão com bolo de... Bolo normal. Tony, não come pão com bolo? Pão com banana, banana, pão com banana. Quem gosta? Pão com banana. Opa, pão com banana. Vamos ver lá, vamos inventar mais alguma coisa aí, Thiago. Ah, pão com... Pão com doce, pão com doce. Pão com doce, opa! Tá bonito, tá bonito. Depois você tira uma foto aí, Álvaro, quando você é pão com doce, todo mundo levanta a mão, você diz que é a pessoa que recebeu a Jesus aqui. Pão com... E aí, naquela época mais apertada, pão com... Pão com pão, pão com pão, pão com pão, pãozinho, pão quente. Legal. Pão sem miolo, porque o seu filho foi comprar, comeu o miolo todo e deixou só a capa lá. Aconteceu já com você? Aconteceu? Nunca aconteceu comigo. Eu era aquele que comia miolo. Quem não gosta de pão... Já tá conversa de padeiro. Quem não gosta daquele pãozinho que tem no finalzinho, que ele tem a traseira e o lado direito, como é que se diz? Fechado. Quem não gosta daquela parte do pão e parte assim? Quem não gosta daquilo? Gasta não. Tem gente que parte o pão se ele vier com cabecinha, né? Parte, deixa de lado. Aquilo dá uma torrada magnífica com um oréganozinho e uma manteiga derretida, vai pro forno, volta com uma coca. Oh, nossa! Pão! Tem nenhum padeiro aí não, né? É, por que ele diz pão? Porque pão é essencial, gente. Todo lugar tem pão, todo mundo come pão. O que ele está querendo dizer? Primeira petição referente aos homens: Senhor, me dá o essencial. Me dá o que eu preciso para viver. E, gente, o homem precisa de muito pouco para viver. O homem precisa de muito pouco para viver. Jesus ensina, depois de exaltar a glória de Deus, quando se lembrar de você, peça o essencial. Peça o que é básico. E o básico de cada dia, nos ensinando a depender de Deus. Quando nós pedimos o do hoje, amanhã nós pedimos de novo. Quando nós só pedimos hoje o de hoje, nós estamos acreditando que amanhã pediremos o de amanhã e será dado o de amanhã. Porque Deus não vai faltar. Jesus está nos ensinando a orar confiante. E que Deus não vai faltar. E esse princípio também está na oração, para que a oração seja frequente. Já que não se pede por tudo do futuro, se pede pelo hoje, pelo agora. Então o agora, como é sempre, deve ser orado sempre. Primeira petição referente ao homem: Senhor, dá-nos o essencial, o pão de cada dia, hoje, agora. O que eu preciso hoje. Amanhã é outro dia. O Senhor há de fazer ou de providenciar aquilo que eu preciso. Experimente orar pelo pão de hoje. Segunda petição. Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas. Se você notou, olha aqui. Nessa segunda parte da oração do Pai Nosso. Primeira, refere-se a Deus. Segundo, aos homens. Nessa segunda parte que se refere aos homens, quando ele fala em pão, ele está pedindo uma coisa do presente. Na segunda petição, ele vai pedir pelos pecados cometidos. Vai pedir por uma coisa do passado. E logo depois, quando ele se referia à terceira e última petição, diz: livra-nos do mal. Ele está se referindo ao futuro. A nossa oração deve se referir aos deve ser uma confissão dos pecados antes cometidos, deve ser uma petição pelo de hoje e deve ser por proteção do amanhã. Então, o passado perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas. Em Isaías capítulo 6, nós temos também um modelo muito interessante de liturgia ou de oração ou de qualquer outra coisa do culto. E Isaías, quando ele se encontra lá no ano da morte do rei Uzias, estava o Senhor assentado no alto e sublime trono, e Isaías chega e vê anjos voando com 6 asas, 2 cobrindo os olhos, 2 cobrindo os pés e 2 voando, e aquela história toda nós conhecemos lá. Ele se vê um pecador, Deus toca na boca dele e nós conhecemos a história. O fato é que quando ele se depara com a santidade de Deus, quando ele se depara com anjos perfeitos voando ao seu redor, e os próprios anjos cobrindo os olhos para não ver a luz inacessível de Deus, cobrindo os pés, porque o lugar em que eles estavam, embora estavam voando, mas o ar e a terra, tudo para Deus é uma coisa só, é estar na sua presença, cobrindo o pé como que significando que estava no lugar santo. Quando Isaías se viu num ambiente desse, o que é que ele disse? Ai de mim, pecador que sou. Eu vou ser exterminado aqui. E ele disse para o Senhor: eu sou um homem de lábios impuros. Eu falo grosso às vezes, Senhor, sai um palavrão, às vezes eu não falo uma palavra temperada com sal, eu sou respondão, eu falo dos outros, às vezes eu fofoco e tal. Ai, coitado de mim. O que isso nos ensina? Sempre que o homem está diante da glória de Deus, ele tem que se ver um pecador e confessar os seus pecados. Se nos seus períodos de oração, se no seu momento de oração, você chegar com essas 3 primeiras petições, se referem a Deus, em ver a Deus, o seu reino, sua glória, sua majestade, se depois disso você não se reconhecer um pecador, é porque você não viu a Deus. Não viu. Porque todos aqueles que viram, entre aspas, a Deus, disseram: estou acabado, sou pecador, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. O que Jesus está ensinando: quando entrar no trono de Deus, confesse os seus pecados, seja rápido em confessar as suas faltas para conseguir do Senhor perdão. Seja rápido. Torne a confissão de pecados tão essencial quanto o pão pedido anteriormente. Peça pão, mas também peça perdão pelos seus pecados. E depois, no versículo 13, na 3ª petição, se refere ao futuro: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele pede, em último lugar, 3ª petição, da 2ª parte, se referindo a ele mesmo, que o Senhor cuide dele, que o Senhor o proteja, e que, acima de tudo, o mal, o diabo, Satanás, não lhe toque. Livramento do mal. É a mesma petição que Jesus fez em João 17, quando ele disse: eu não quero, Senhor, que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja e livre-os do mal. É uma oração reconhecendo que quem cuida de mim é Deus. Não é nada que qualquer homem possa carregar no seu cinto. Não é nada que qualquer homem do interior possa carregar no seu cinto. Não é nada, nada, nem ninguém, nem habilidade alguma que lhe protege. Não é nada e nem ninguém, e nada tem poder de lhe proteger contra o diabo. Nenhum amuleto, nenhum pé de coelho, nenhuma cruz, nenhuma água benta, o que quer que seja. Nenhuma dessas coisas pode lhe proteger do inimigo Satanás. Nada, a não ser a mão de Deus sobre você. Se ele disser: você não vai tocar ele, ele não toca, como foi com Jó. Então a petição é: Senhor, eu reconheço que em mim não há nada que me faça permanecer. Reconheço que só do Senhor virá o cuidado e o socorro para a minha vida. E aí o que se segue, meus irmãos, na oração: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, é como uma finalização formal da oração. Então fica aqui, pelo menos na exposição desse texto, algumas verdades interessantes para nós. Em 30 segundos, Pai, se relacione com Deus como filho. Nosso, ele não é só seu pai, é pai dos seus irmãos. Lembre-se disso nos seus períodos de oração. 3 petições referentes a Deus. Primeira delas santificado seja o teu nome, ou seja, exaltado seja a tua majestade e glória, que o Senhor seja exaltado. Segunda petição referente a Deus, que o teu reino, onde o Senhor julga e é juiz, chegue até nós. Terceiro, que esse reino possa chegar nos nossos corações e, chegando no nosso coração, nós possamos te obedecer e criar um clima, uma atmosfera de obediência tal qual é e existe no céu. Depois, as três petições referentes a nós: dá-nos o pão de hoje, peço pelo presente, o agora, perdoa as nossas dívidas, eu confesso os meus pecados, perdoa tudo que eu fiz no passado, e também livra-me do mal, Senhor, livra-me do dia mal, do dia de amanhã. Sendo assim, que o reino seja teu, que a glória seja tua, que o louvor seja teu. É assim que termina a oração, e ele diz: amém, assim seja, que seja assim. Então, meus irmãos, como nós podemos ser desafiados diante disso aqui? Eu tenho um desafio muito específico para nós. Muito específico. Antes de falar dele, logicamente, introduza esses princípios na sua oração. Se você for contar quantas palavras tem nessa oração aqui, talvez seja menos do que todas as orações que nós já fizemos hoje aqui no culto. É uma oração curta, simples, mas que contém o que deve conter. Sem palavras glamurosas, sem capa, sem máscara, coração aberto, glória a Deus, e pedir pelas circunstâncias minhas de cada dia. Introduza isso na sua oração.